Ai, eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou. Muito inibido, recatado, tímido, puro de amor. Ai, eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou. Arrebatado, atirado, rápido, sem pudor. Sempre nessa vida solta, fazendo a gente se chegar ao encontro natural. Muito bom de se ficar. Ai, eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou. Muito inibido, recatado, tímido, puro de amor. Ah, eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou. Arrebatado, atirado, rápido, sem pudor. Ah, eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou. Inibido, recatado, tímido, puro de amor. Ai, eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou. Arrebatado, atirado, rápido, sem pudor. Sempre nessa vida solta, fazendo a gente se chegar ao encontro natural. Muito bom de se ficar. Eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou. Descabelado, malucado, doido, mas muito integrado nesse nosso amor. Descabelado, malucado, doido, mas muito integrado nesse nosso amor. Solta, fazendo a gente se chegar ao encontro natural. Muito bom de se ficar. Eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou. Descabelado, malucado, doido, mas muito integrado nesse nosso amor. Descabelado, malucado, doido, mas muito integrado nesse nosso amor.